rotineira, cheia de sonhos. Pobreza, drogas, mortes, muitas crianças no abandono. Esse é o retrato das periferias. A violência faz parte do nosso dia a dia. Uma mãe desesperada chora por não ter um pedaço de pão para o seu filho comer. Tem que catar o que sobrou pelo chão da feira. E tanta gente ainda pensa que isso é brincadeira. Não olham para o sofrimento dessas pobres famílias. Não sabem o que é viver sem uma moradia. Jogadas ao tempo, sem ter pra onde correr. Cansadas, abatidas, já não sabem mais o que fazer. Não pense que é só, não paro por aqui. Pois o Senhor é meu pastor e me dá forças pra seguir em frente, no caminho certo, sem olhar pra trás. Pro submundo pode crer, não quero voltar jamais. Tanto chegados de rocha quanto dos meus camaradas que foram mortos na calada da madrugada. Muitas lembranças eu guardo no fundo do pensamento durante todo esse tempo em que vivi no crime. Um 38 na cinta, sabe como é que é? Ó, bala preto, 4 e sem muita polícia no pé. Passando de segunda a sexta e nos finais de semana dá um rolê com as vadias, aquelas fulanas que só querem saber se você tá na legal, mas se você tá na perre. Sai fora, seu marginal. Que vida louca, meu irmão. Mundo de falsa esperança, de trairagem, covardia, ódio, treta, vingança. Já vi muitos otários morrendo de overdose, até crianças inocentes. Vê se pode. Madrugada sangrenta, corpo estirado no chão. E você acha que é só, véi? Pode crer que não. Deu um rolê por aqui, só vendo mesmo pra crer. Um lado da nossa quebra que não se vê na TV. Altas bocas espalhadas, tiros de oitão. Choro, muita correria, sirenes de camburão. Vidas são tiradas, motivos são em vão. Madrugada por aqui, o sangue escorre pelo chão. Mendigos embriagados riem da própria miséria. Irmão se mata por droga, cartão postal da favela. Periferia, meu irmão, tem que ser esperto. Não vacile no que diz, seja um cara certo. Dia e noite vivemos angustiados sem saber o que o amanhã vai nos oferecer. Na minha quebrada e nas favelas sempre foi assim. Inferno cotidiano que nunca vai ter fim. Não, pode crer, eu não quero mais. Vida do crime, meu irmão, nunca mais.